teu nome louvar. Por isso eu vivo cantando assim: maravilhoso é Jesus para mim. Por isso eu vivo cantando. Maravilhoso.